Sejam bem-vindos ao podcast do Camisa 23. Os episódios estão disponíveis no iTunes, Spotify, agregadores de podcast, SoundCloud e YouTube. Vocês também podem acompanhar nosso trabalho no Twitter, Instagram e Facebook, sempre procurando por Camisa 23. Vamos ao bate-papo de hoje. Olá, olá, ouvintes do podcast do Camisa 23. Estamos aqui de volta com novidades. Acho que essa altura do campeonato vocês já devem ter percebido. Nós estamos no Spotify. Um abraço para todo mundo que está nos ouvindo no Spotify. No episódio de hoje nós vamos fazer as prévias, né? Já estamos aqui há uma semana da temporada começar. Nós vamos fazer duas prévias, uma para a Conferência Leste e outra para a Conferência Oeste, com todas as nossas... todo o nosso ranking para a temporada, a tabela completa. A gente vai abordar um pouquinho desde o primeiro ao 15º colocado, dando as nossas opiniões de quem a gente acha que qual time vai ficar em qual lugar, qual time vai ficar fora dos playoffs, qual time vai liderar a conferência e por aí vai. E nós vamos falar sobre todos, não só sobre os 8 que nós achamos que vão para os playoffs. Para o episódio de hoje, eu, Caio Gasparetto, tenho junto comigo ele, Renato Mantovani, como sempre. E aí, Rê, como é que você tá? Tudo bem? Boa noite, tô bem. Semana tranquila, só na boa. Semana que vem tem a NBA de volta. Muito obrigado por esse dia que está por vir. Mas tô bem. Você tá bem? Fala pra mim. Ah, eu tô bem, um pouco cansado, mas tô bem. Sei como é essa vida aí, tá complicado. Final de semana eu morro também, hein? Puta, eu canso pra caramba. Mas vamos lá, vamos falar sobre o que é bom. Então, só antes da gente começar aqui o episódio, eu gostaria de fazer um pedido de desculpas aí aos ouvintes mais assíduos do podcast, porque nós estamos devendo um episódio pra vocês, que é o das respostas e das perguntas que vocês mandaram. A gente gravou, a gente teve um problema com a gravação, ela corrompeu. E depois disso, sim, já faz muito tempo, talvez vocês nem lembrem até que a gente tenha pedido para mandar pergunta no Instagram, no Twitter e tal. Faz uns 2 meses isso. A gente perdeu a gravação e depois disso foi muito difícil juntar os três, eu, o Renato e o Vini, para gravar. O Renato viajou, ficou praticamente um mês fora e tá muito complicado de juntar os três num horário que os três possam gravar. Então fica aqui o nosso pedido de desculpa para quem ouve o nosso podcast. A gente vai soltar esse episódio, a gente precisa gravar novamente. Mas a gente não esqueceu não, só para avisar, a gente vai soltar. Então vamos começar aqui. O 15º time, o pior time da Conferência Leste, qual vai ser o 15º seu colocado na temporada? Cara, para mim não tem escapatória. Vai ter um repeteco aí do ano passado, Atlanta Hawks em último. Porque o time é fraquíssimo, né? O time é fraquíssimo. Adicionou um Trae Young aí que vai ter que carregar um time nas costas. E é um cara que totalmente... uma incógnita como ele vai jogar na NBA. Então, cara, eu acho que teremos o repeteco do ano passado e o Atlanta Hawks em 15º. Então, meu 15º colocado também é o Atlanta Hawks. Na minha opinião, é o pior time da NBA. É o time mais limitado que a liga tem atualmente. E é um projeto, né? Eles acabaram de... na verdade, deixaram o Luka Doncic passar, né? Que ainda é uma pulga na minha orelha aqui. Selecionaram o Trae Young, que é uma incógnita, como você já falou. Ou ele estoura, ou ele vai ter um processo extremamente lento, gradual. Eu não sei se os torcedores vão ter muita paciência para isso. Mas é um time limitado que abraçou o tanque, né? O Atlanta não vai brigar por nada na próxima temporada, como não brigou na última também. E é um time para daqui 4, 5 anos, assim, não tem nem muito o que falar. Assim, peças interessantes até tem, né? Todos os times da NBA têm um ou outro nome que você se encanta, né? Pode ser um Trae Young, pode ser um John Collins, pode ser um Kevin Huerter, que eles draftaram agora também. Kent Bazemore é um jogador sólido de rotação, enfim. Tem algumas peças boas ali, mas no cenário geral, assim, o Atlanta é um saco de pancadas da liga, né? Acho que a gente já concorda aqui logo na primeira posição. A gente vai começar de baixo para cima, tá? Acho que vocês já perceberam. 14º colocado, Rê. O meu é o New York Knicks. E o seu? Cara, eu não coloco o Knicks. Eu tô em dúvida aí. Mas eu acho que eu vou de Orlando Magic ainda. Mesmo seguindo o pensamento do que a gente viu ano passado... eu acho que o time ainda não vai conseguir subir muito, mesmo com o Mobamba aí no garrafão. Provavelmente você vai falar um pouquinho sobre ele também. Mas eu não vejo o Orlando... o Knicks, você ainda vai defender a sua tese do porquê o Knicks, Mas tem Porzingão, vai ter o Kevin Knox agora. Eu tô acreditando que o time vai começar a encaixar e vai jogar bem. Então eu continuo na mesma. Orlando então, Magic 14º. O meu 13º aqui é justamente Orlando Magic, né? Então acho que não, uma divergência aí de uma posição não é tão significante assim. É, acho que também são dois times extremamente limitados. Eu tô ansioso para ver o Porzingis de volta, mas também tô com bastante dúvida para ver como é que ele vai voltar. Ele tá há muito tempo sem jogar e provavelmente acho que ele vai voltar no meio da temporada, por aí. E o Knicks até tá sendo bastante cauteloso com isso, o que é certo, né? Ele é a principal peça da franquia. Também gosto de algumas peças, eu adoro o Kevin Knox, acho que vai ter um futuro imenso, já tem impacto nessa temporada já. Mas o Knicks é extremamente limitado também, assim como é o Magic, né? São dois times que estão presos aí no limbo, né? O Knicks até está acertando mais nos drafts do que o Orlando Magic, né? O Orlando deu uma decepcionada aí nos últimos anos. Gostei da escolha do Mobamba também, mas voltando um pouco aí, o Mario Hezonja, por exemplo, que já saiu de lá, inclusive agora está em Nova York. O Jonathan Isaac era extremamente cru, acho que a partir de... Também lidou com muito com lesão, mas... Acho que a partir dessa temporada está na hora da gente cobrar um pouquinho de desenvolvimento por parte dele e para ver se o Magic vai a algum lugar, né? Eu imagino que não ainda nessa temporada, mas... Ou que eles pelo menos peguem uma pique que dê retorno, porque ultimamente não tem sido assim. Eu espero que seja com o Mobamba também, apesar do garrafão lá já estar meio cheio, né? Mas acho que o Mobamba, o impacto dele é... Nem que seja só visual, né? Porque o cara é assustador. Mas eu vou falar pra você, esse Orlando Magic, nem a curto prazo, nem a longo prazo, nem a 60 anos de prazo, eu tô vendo alguma solução. É meio estranho, né, Orlando? É uma, sei lá, uma reconstrução... Infinita. Lá. É, infinita. Faz tempo, desde que o Howard saiu, que eles foram pra aquela final, que, cara, o Orlando não é nada. Nada, não tem uma característica, assim, de uma reconstrução de verdade... E você fala, nossa, pegaram um puto jogador, agora vai reconstruir em volta dele. Então, sei lá, esse time aí é complicado. Não tem como prever nada para um futuro nesse time. Quem é o seu 13º colocado, né? Cara, aí eu tenho certeza que você vai discordar comigo. Mas eu vou colocar o Hornets em 13º colocado. Uau. Ok. Apelei. Sabe por quê? Porque o Hornets, eu lembro que na temporada passada eles fizeram um bom começo de temporada, que eles chegaram a ficar na primeira posição, se não me engano, do leste por um período, e aí despencou. Aí o time começou a jogar o que joga de verdade, né? Que é fraco, o time do Hornets. O Kemba provavelmente deve sair, eu acho, nos próximos anos ou próximo ano. Então eu já vejo o Hornets assim, já começando a ter que voltar uma reconstrução, ver outro jogador que não seja Kemba Walker. E eu aposto neles. Eu sei que você não concorda, eu tenho certeza. Quem você não, colocou? Eu não concordo. Assim, o meu Hornets tá pra cima na lista aqui. Calma, o 13º? O 13º eu já falei, né? O meu é Orlando Magic, o 14º é o Knicks. Ah, é verdade. Então você só pincela aí sobre o Hornets. Agora a gente vai pro 12º. Que na minha lista é o Chicago Bulls. E na sua? Na minha lista é o Brooklyn Nets. Então, o meu Nets é o 11º. Acho que essas de poucas divergências também, como eu já falei, acho que não muda muita coisa, né? Pra um time que não vai brigar por playoff, né? Mas assim, o Bulls é... Eu gostei da montagem do elenco, eles foram agressivos, renovaram com o Zach LaVine, trouxeram o Jabari Parker, mas é um time que, assim, essas peças se lesionam muito, eu não sei como é que vai encaixar, eu tenho bastante o pé atrás também no Fred Hoiberg, e eu não vejo esse time indo muito pra frente. Até acho que vai ser divertido de assistir, justamente por essas peças que eu falei, é um time jovem, Lauri Markkanen. Mas acho que eles não têm uma mescla de veterano legal, assim, acho que tá faltando coisa ainda pra esse time. Olha, por outro lado, eu vou defender negativamente aqui meu Brooklyn Nets, porque, cara, Jeremy Lin saiu, né, tinha feito uma boa temporada no passado, também por lesões, mas não dá, esse time é outro time fraco, tem que depender de... Dinwiddie, assim, de Hollis Jefferson, Jared Allen também jogou bem temporada passada, mas são jogadores que ainda, né, ainda não tem nada, tem totalmente cruz na NBA, aí comandado por DeAndre Russell, então não vejo muito muito sentido assim no Nets mais acima. Eu acho esse time totalmente fraco e totalmente também descartável na NBA. Então, eu tô olhando o Nets, como eu já falei, o meu 11º colocado, eu tô tentando olhar o Nets com um pouquinho mais de otimismo. Acho que o time surpreendeu, pelo menos olhando assim pra mim, o time me surpreendeu na última temporada. O Dinwiddie fez um ótimo ano, como você já mencionou. Eu acho que o Jarrett Allen tem tudo pra continuar nessa crescente. Eu não sei se você viu o toco que ele deu no Blake Griffin hoje. Tá não vi, aqui, né? Não vi, foi da hora? Ele deu um baita toco no Blake Griffin, que ele ia pra enterrada, com esse pequeno detalhe. Então você bloquear o Blake Griffin pra uma enterrada significa que você realmente é um monstro. Mas não só por isso, né? Ele já tem mostrado muito basquete. Eu acho que ele vai ter uma carreira bem sólida na liga, mas o Nets é, como a gente falou, é a tônica de todos esses times aí da parte de baixo da tabela. Não adianta, por mais otimista que você seja, você sabe que em algum momento vai ter limitação e vai começar a ir ladeira abaixo, né? São os times mais fracos, não tem muito o que falar. Não, é que você já falou do seu 11º, né, Nets? Se eu te falar que meu 11º é um time que cai 7 posições, Cleveland Cavaliers. 11º é o Cavs? O meu é o 10º. É, então, o Cavs já tava uma bagunça com o LeBron. Tyronn Lue, alguém tem que contar pra ele que ele não pode ser técnico da NBA, e eu acho que não vai demorar muito pra isso acontecer na temporada. E tirando o fato do técnico ser fraco, o time vai depender de Kevin Love. E a gente já viu aquele Minnesota do Kevin Love que ele não é um franchise player de levar o time nas costas. Então eles vão depender também de um Colin Sexton jogando bem, que é um cara que vai entrar agora na liga, então ele precisa de certa adaptação. E os jogadores que foram muito criticados ano passado, como Jordan Clarkson, George Hill, eles vão ter que ter mais tempo de quadro e provar de novo. Então eu prevejo um começo de temporada assim, do Cavs tenebroso, e isso vai refletir no final da temporada na tabela. Então por isso que eu tô colocando o Cavs aí na 11ª posição. O Cavs é o meu 10º. Vai ser um time interessante também da gente acompanhar, né, por todas as mudanças que passou. E também para ver, né, muito se fala da chegada do LeBron, né, tem toda a transmissão do Lakers agora, tem um gráfico que mostra a quantidade de vitórias que o LeBron James adicionou na temporada seguinte do time que ele assinou. Então tem lá a diferença de vitórias do Heat sem o LeBron para a primeira temporada com o LeBron, a mesma coisa com o Cavs quando ele voltou também. Então assim, ele chega e acrescenta 10, 12, 17 vitórias que seja. Então esse Cavs vai ser muito interessante para ver toda essa readaptação, não só da franquia, mas enfim, da cidade, sabe, tudo, porque Cleveland é o LeBron James, né? até o momento era isso, né? Então vai ser interessante ver essa era pós-LeBron novamente, né? Porque eles já passaram por isso. E dessa vez foi interessante também a saída dele, né? Porque foi bonito. O torcedor do Cavs reconheceu que ele não tinha muito mais coisa para fazer lá e que ele precisava buscar alguma coisa melhor já para... Olhando nos últimos anos, aí ele pegou e assinou logo por 4 anos com Los Angeles, que é um time que não tem nenhum All-Star. Então assim, para jogar ao lado dele, né? Então assim, não sei se você viu até aquela entrevista dele que ele perguntaram para ele, aliás, uma pergunta bem do bem que ele tem medo, né? Não isso. Não essa? Perguntaram o que ele precisava fazer para conquistar o torcedor do Lakers, para ganhar confiança. Foi mais ou menos assim, agora não vou lembrar de cabeça. E ele respondeu assim: olha, meu amigo, eu assinei um contrato de 4 anos. Você quer que eu faça mais o quê? Eu sou o melhor jogador do mundo, assino 4 anos. Você não vai ficar feliz com isso? Com um time que não sabe no que vai dar, né? Exato. Mas enfim, voltando a falar do Cleveland, eu até comentei em um podcast nosso que eu tô extremamente ansioso para ver o Tyronn Lue, porque esse ano realmente a gente vai descobrir se o Tyronn Lue é ou não é um técnico que consegue extrair dos seus jogadores e tudo mais. Acho que na última temporada ele teve problemas com isso, porque eu adorei as trocas que o Cavs fez na trade deadline, né, o prazo limite para troca. Eu adorei as peças que eles conseguiram, Rodney Hood, Larry Nance, Jordan Clarkson, só que em quadra não deu muito certo, o Rodney Hood saiu da rotação, o Jordan Clarkson não rendeu nada, o Larry Nance também teve uma minutagem menos... teve uma minutagem estranha. Então, eu acho que tem muito nas costas do Tyronn Lue, como você já falou, vai ser muito legal da gente ver o Kevin Love também, porque o Kevin Love em Minnesota era um monstro. Não era o cara que carregava a franquia, mas era o franchise player, era o líder dentro de quadra e era quem puxava o carro. Até onde ele vai puxar, eu não sei. Mas acho que Cleveland vai ser um time competitivo. Eu gosto do Colin Sexton, eu gosto do resto do elenco. Agora precisa corresponder dentro de quadra, né? Sim, exatamente. E o Kevin, se não me engano, você falou décimo no seu, né? Aí um time que já foi o meu décimo é o New York Knicks, que você já fez tudo, você já falou tudo que tinha que ser falado desse time também. Mas o meu O Knicks é o décimo, seu você, décimo? o Knicks é meu décimo. O seu é qual? O décimo terceiro, você Louco. falou? 14º. Décimo quarto? Ah, para, vai. Aqui o garrafão do Knicks também me agrada bastante. Eu gosto do Kanter, velho. Então eu sempre quero colocar essa. Os caras que eu gosto, eu fico puxando a sardinha pra eles também. Então, a grande incógnita do Knicks é o Porzingis, né? A gente não sabe Sim. quando que ele vai voltar. Se o Porzingis jogar, pô, show, eu adoro o Porzingis, cara. Eu acho que é um time. É divertido assistir o Knicks com o Porzingis, né? Eles jogam como um time grande. Só que se o Porzingis não jogar, é uma Não, desgraça. aí não tem. Esquece. Aí o time é pífio, aí não tem nem o que falar. Mas ó, nona posição. Caio, mais uma para você ficar pasmo. Detroit Pistons. É, então, o Pistons tá beliscando playoff aqui. O meu nono colocado é o Charlotte Hornets. Disserte, por favor, sobre o Pistons que eu quero ouvir. Pistons, simples. Garrafão, ponto. Essa é a minha opinião sobre o time deles. Porque o time que tem em volta, beleza, Reggie Jackson. Né, bons jogos, maus jogos. Tem jogo que ele faz 7 turnovers, tem jogo que ele faz um double-double numa boa. Então, cara, o time vai ficar totalmente dependente do garrafão, que é a primeira temporada iniciando no Detroit, assim, do Blake, né, de verdade. Então, o time vai depender 100% do garrafão. E são dois jogadores que não são adaptados ao. O Blake é um pouco mais, mas a NBA atual, né? Que é espaçamento de quadra, essas coisas. O Blake até chuta umas bolas, né, mas não é exímio, não é um 4 que. Sei lá, nossa, não vou deixar livre, senão ele vai matar todas as bolas. Então, eu acho que eles vão ali brigar nos playoffs. Na hora que a gente falar da oitava posição, você vai ficar mais pasmo ainda. Mas. Nossa, não fala que você colocou Milwaukee Bucks. Não, Ah, calma, tá. calma. Daqui a gente já Tudo bem. chega lá. Mas é isso, eu não vejo o time. Eu vejo o time ganhando jogos, dando problema para muito time bom por essa conta do garrafão, por conta desse garrafão. Então vai dar muito trabalho, mas não vai ter certa consistência. Vai perder jogos fáceis, então eu tô prevendo um pouco disso pra temporada. Quem é seu nono? Você falou mesmo? O meu nono, na verdade, eu nem falei, né? Vou falar agora. Ih, É desculpa aí. justamente o Charlotte Hornets. Eu acho que eu tô, assim como ao contrário de você, eu tô olhando o Hornets e o Pistons com mais otimismo. Por mais que o Hornets esteja fora dos playoffs aqui na minha lista, mas eu acho que vai ser por pouco, eles vão brigar até os últimos jogos. Eu acho que o James Borrego, vindo do San Antonio Spurs, tem tudo para acrescentar um pouco de pedigree nessa franquia. É um cara vencedor que passou por uma ótima escola chamada Greg Popovich. Eu acho que ele acrescenta um pouco de pulso mesmo, daquele punch no banco de reservas que eu acho que a franquia não teve. É, junto com ele veio o Tony Parker, que é uma presença de um veterano também que nos últimos anos faltou. Algum cara cabeça que organize o time tanto dentro como fora de quadra, porque o Hornets, nos últimos anos, eles juntaram times legais com peças interessantes, mas faltou uma sintonia ali, faltou jogar como time grande. Eu não ficaria surpreso se o Hornets beliscasse a oitava vaga, mas na minha opinião é o nono colocado. Também acho que o Miles Bridges ele tem arregaçado aí na pré-temporada. É, eu acho que ele já vem para ter uma boa minutagem e para ter um impacto imediato. Estou esperando bastante do Malik Monk também. É, nos primeiros anos de NBA aí ele ficou devendo um pouco, bem inconsistente. É, então eu estou olhando o Hornets com um lado mais otimista aqui. Posso passar pro oitavo? Por favor. Quem é o seu oitavo? Fala. Meu oitavo, você não percebeu que eu não coloquei o time até agora, mas meu oitavo pode comemorar Vinícius Guimarães, Chicago Bulls. Ô louco. Ô Por louco. quê? Cara, de novo, eu acho que tem um time que tem potencial para chegar longe, brigar nos playoffs, e é um time que tem potencial dentro e fora do garrafão. Se a gente tiver um Chris Dunn que tá melhorando gradativamente, assim, um pouquinho na NBA, que teve mais espaço no passado. Um Zach LaVine saudável esse ano. Aí um Bobby Portis, que cresce, mas é um louco, né, que a gente já reparou. O Lauri Markkanen, que, cara, em uma temporada já mostrou que vai jogar muita bola. E o Jabari Parker, que é aquele um ano de contrato que ele vai ter um mais um, né? Então ele vai mostrar que por que, que ele era cogitado para ser a first pick no ano do draft dele. Então acho que tem uma combinação, tem um elenco, né, que vai querer mostrar o basquete, além do Wendell Carter Jr. também, né, Valentine, Robin Lopes, que fez uma boa temporada. Então, cara, eu acho que o elenco inteiro vai querer jogar basquete, e eu acho que na hora dos playoffs vai pesar a camisa, vai pesar o símbolozinho do Chicago Bulls ali, e eles vão conseguir a sua oitava vaga. Quem é essa oitava? Eu acho que o Bulls vai oscilar absurdamente ao longo da temporada. Eu acho que vai ser aquela coisa de time jovem. Eu vou falar porque eu acompanhei o Lakers em toda a reconstrução, e era aquela história, você vê um jogo, nossa senhora, é o melhor time de basquete do mundo. E você vê o outro jogo e você fala, meu Deus, eu vou desligar isso aqui porque não tá dando. Eu acho que esse vai ser o Chicago Bulls na próxima temporada. Até também acho que o começo de temporada vai ser meio estranho aí, porque muita gente nova chegando e tal. Não sei como é que esse time vai funcionar não, mas acho que playoff já é um pouquinho demais também. Você vai colocar o Dallas nos playoffs também, né, no Oeste. Ah, se vou. Sem Bom, meu oitavo colocado é o Miami Heat. O Miami Heat é o Portland Trail Blazers do leste, né? Não sai da oitava colocação, chega nos playoffs e cai na primeira, segunda fase. Eu acho que esse é, não tem muito o que falar. Esse é o Miami Heat. É um time bom, é um time que tem sua identidade, bem treinado. Tem a cultura, né, do Miami, que eles prezam muito por isso. É um time que preza muito pela defesa, é um time durão. Mas não sai disso, né? O time tem limitações quando chega nos playoffs. A gente viu na série contra os Sixers, por exemplo, em terceiros e quartos, quando o Dwayne Wade não chamava o jogo, o time tem muita dificuldade em pontuar. A gente viu também o Hassan Whiteside passando vergonha nos playoffs. Não dava pra deixar o cara em quadra, porque ele, principalmente na série contra os Sixers, ele foi totalmente dominado pelo Garrafão, pelo Embiid, pelo Saric, pelo Ilyasova, pivôs que chutavam e que espaçavam a quadra e neutralizavam totalmente o ponto principal do jogo dele, que é a defesa de Garrafão, rebotes, enfim. Mas, assim, o Heat não é um time ruim, só que eu acho limitado. Tá preso... A NBA chegou num ponto que você consegue ficar preso nos playoffs. E é o Portland Trail Blazers, sabe? É um time que chega todo ano e cai o mais rápido possível. É o Miami Heat, é o Portland Trail Blazers. Acho que esse ano também não vai ser diferente. Sim, eu também coloquei o Heat em sétimo na próxima colocação. E é isso, cara. Qual Whiteside a gente vai ver na temporada? E o que você tá falando, o que falta pro Heat é 10 anos na perna do Wade, a menos, né? Exato. Se o Wade tivesse lá uns 25 anos, estaria lindo pro Heat, que seria a referência desse time, que é cercado de coadjuvantes bons, né? Mas falta aquela estrela, falta aquele cara que seria o Wade, mas, né, a gente vai ver a última dança agora. Então eu coloquei o Heat na sétima. Tem um grande asterisco nesse time do Heat, né? Porque Miami é a franquia mais engajada aí tentando trocar pelo Jimmy Butler, né? É verdade. Então, assim, tudo isso que a gente tá falando aqui talvez não valha pra nada. Porque se a troca do Jimmy Butler estoura daqui uma hora... Imagina. Muda... exato. Amanhã de manhã. Você sabe. A gente acorda. Se a troca estourar, tudo isso que a gente está falando não vale praticamente nada. Precisa ser refeita toda a análise, porque o time ganha muita força, né? Então é até ruim, né? Só que não tem como a gente ficar esperando aqui uma decisão, né? Já tá tão difícil arranjar horário para gravar, né? Sim. Não tem como a gente ficar esperando uma definição. Com certeza, se o Jimmy Butler foi trocado, a gente vai ter um episódio só para isso, mas... vamos deixar um asterisco aí nesse Miami Heat aí. É importante. E se eu sei, agora calma, começa a ficar difícil. Antes do sexto vem o sétimo, né? Que é o Heat. Calma, a gente tá falando sobre o oitavo, né? Não, é que você falou que o seu oitavo era o Heat, né? O meu sétimo era o Heat. Aí o seu sétimo é? O meu sétimo é o Detroit Pistons. Ah, bom. E aí eu quero defender aqui a minha tese também, porque, assim, o time é desbalanceado. O Garrafão é muito forte, mas o resto do elenco parece não completar direito. Mas você mesmo já citou aí o que eu estou botando minhas fichas. Eu acho que a gente vai ter o primeiro ano, um training camp, uma pré-temporada do Blake Griffin e o Andre Drummond trabalhando juntos. Eu acho que a química tem tudo para ser um pouco melhor. Eu acho que os dois vão se entender melhor dentro de quadra. Sabe, aquelas coisas de saber onde o outro gosta de receber mais a bola, onde o outro gosta mais de operar. Eu acho que o Blake vai jogar muito melhor nessa temporada do que na última, porque quando ele chegou em Detroit, os Pistons ganharam acho que 5 jogos seguidos e o Blake arregaçou. Uhum. Mas depois ele começou a oscilar muito. Eu acho que a gente vai ver um Blake muito mais efetivo no ataque, produzindo mais, passando melhor a bola. Isso inclui até as pontes aéreas pro Drummond, que a gente viu um monte lá pro DeAndre Jordan. Acho que isso é uma área até não valorizada, underrated, né, para usar o inglês de desnecessário, que não recebe o devido crédito no jogo do Blake. Eu acho que ele é um bom passador. Ótimo. Exatamente. Ele é um ótimo passador e não é todo mundo que reconhece isso, que não sabe disso, né? Reconhecer outra história. Que não sabe que ele é um ótimo passador. Eu acho que a gente vai ver o Blake melhor e o Red Jackson. Eu acho que o Red Jackson sofreu muito com lesão na última temporada. Eu espero que esse ano ele jogue e ele vai ser uma peça importantíssima justamente para isso que você falou. Ele precisa de um equilíbrio. O garrafão vai aparecer toda noite, eu imagino. Mas quem é que vai puxar para equilibrar um pouco as ações? Red Jackson vai ser consistente? Será, por exemplo, esses times que montam garrafões fortes, a gente sempre fica questionando, né? Cadê o chute do perímetro? Porque se o jogo vai ser muito concentrado lá dentro, precisa de alguém estar chutando de fora. Foi assim com o Pelicans, com o Anthony Davis e o DeMarcus Cousins, a gente questionou isso. E eu questiono a mesma coisa com esse Detroit Pistons. Será que, por exemplo, o Luke Kennard vai ser o matador de bola que ele foi em Duke? Também é outro cara inconsistente, está começando a carreira agora. Não literalmente agora, mas enfim, está nos primeiros anos de NBA. Eu acho que tem muitas dúvidas também, mas... E outro nome que a gente não citou até agora com relação ao Detroit Pistons, e você deixou passar também, Dwayne Casey. Um técnico que liderou o leste na última temporada, venceu 59 jogos com o Toronto Raptors, está chegando agora para o comando. Então, nem assim, lembrei, é verdade. Eu acho que eu estou sendo um pouco mais otimista com o Detroit Pistons. Eu lembro que a última vez que eles foram para os playoffs, eles fizeram uma baita série com o Cavs. Eles foram varridos em 4-0, mas todos os jogos foram disputados. E Detroit foi um caldeirão. Detroit foi o que era nos anos 80, 90. A galera compareceu e pressionou, e com a identidade do time, assim, tô empolgado com o Pistons. Sim, e eu espero que vá mais para sua opinião do que para minha, porque essa dupla de garrafão é uma das minhas preferidas da NBA, então eu realmente torço para que o Pistons ganhe mais jogos do que eu espero, então tô ansioso. Na sexta posição, será que a gente vai chegar a um acordo aqui? Cara, da sexta até a primeira, juro que eu quebrei a cabeça, hein? Então, na quarta e na quinta eu quebrei bastante. Nossa, mas... Na verdade, eu nem tenho um time só, eu quero deixar numa margem aí, só pra... Então. Né? É difícil cravar um time só, né, nessa parte de cima. Meu sexto é o Washington Wizards. Exato. Eu fiquei em dúvida entre o Wizards e o meu sexto, que eu coloquei o Pacers. Defende o seu. Defende o seu sexto. Então, o meu Washington Wizards, assim, o Wizards também na última temporada decepcionou um pouco, lidou com lesões e tal. O time apresentou alguns problemas de entrosamento, de química, né? Teve até umas declarações do Marcin Gortat aí que colocaram alguns jogadores contra a parede aí, questionando realmente o vestiário. Mas eu acho que esse ano, se o John Wall ficar saudável, o time tem tudo para fazer barulho. Eu acho que o Dwight Howard também. A gente comentou nisso no apanhadão da Free Agency, né, nosso último podcast. O Wizards foi agressivo, né? Precisava fazer alguma coisa, senão ia virar mais um Miami Heat e um Portland Trail Blazers, um time que chega no playoff todo ano e é saco de pancada. Então, eu acho que o Howard vai ter uma boa temporada também. Não adianta esperar muita coisa também do Dwight, né? Mas ele tem sido sólido, né? Ele merece um pouquinho de crédito. Eu acho que o Dwight vai jogar bem. Se o John Wall ficar saudável, eu acho que o Wizards chega mais forte do que chegou na última temporada. Exatamente, sim. Agora o meu, que eu coloquei o Indiana Pacers. Por que eu acho que eles não vão ficar mais para baixo e sim em sexto? Primeiro porque do sexto até o primeiro são times que todos têm chance. Agora que LeBron saiu do leste, todo mundo vai ter chance de chegar lá. mas eu acho que o Pacers vai deixar de ser aquele time imprevisível, aquele time que todo mundo, nossa, olha isso que o Pacers está jogando, porque é um time a duro. A surpresa, né? É, a surpresa, é um time duro, é um time que tem um elenco muito bom, tem peças em todas as posições, mas não tem mais a surpresa. Todo mundo sabe que o Oladipo vai deitar na temporada, que ele vai jogar muito, agora que ele é o cara do Indiana Pacers. Então eu acho que vai ficar um pouco mais previsível, mas que ainda vai ser uma ótima temporada. Porque é o que eu tô falando, do sexto ao primeiro, eu acho que vai ser a diferença de vitória, assim, eu acho que vai ser muito pouca. Muito pouca. Porque... Você acha? Até com o Celtics? Não, muito pouca que eu digo é, entre o sexto e o quinto vai ser um jogo, dois jogos. Entre o quinto e o quarto, tá, entendeu? Entre o... Entendi. Aí entre o sexto e o primeiro vai dar uns 10, assim, entendeu? Mas entre de um pro outro, eu acho que vai ser muito pouco. Um, dois jogos, três. Eu tô com essa esperança. Então, por isso que eu não cravo. Daí pra baixo, eu não cravo ninguém. Mas eu coloco o Pacers em sexto e o Wizards em quinto. Você fez o contrário também ou não? Então, eu coloquei o Wizards em sexto. E na minha listinha aqui, o quarto e o quinto eu deixei em aberto. Tem dois times em cada posição. Que são, eu vou ler, o quinto e o quarto para mim alternam entre Milwaukee Bucks e Indiana Pacers. Eu acho que o Pacers consegue beliscar esse mando de quadra. Tudo bem, não vai ter o fator surpresa do Oladipo, mas agora o time chega com mais rodagem, né? A gente viu na última temporada, eles quase eliminaram o Cleveland Cavaliers na primeira fase. Então eu gosto bastante das peças de apoio que o Pacers tem também. O Domantas Sabonis fez uma ótima temporada, esse ano tem tudo para manter o nível. O Miles Turner, eu acho que esse ano a gente sempre cita o nome dele candidato a Most Improved Player, né? E até agora nunca foi do jeito que a gente espera, né? A gente sempre espera algo a mais. Não que ele esteja decepcionando, né? Acho que você consegue concordar comigo nessa. Sim, sim. Não que ele esteja decepcionando, mas assim, a gente sempre olha e fala, puta, quando que esse cara vai ter a temporada que ele vai estourar, né? A breakout season. Eu acho que esse ano ele vai jogar extremamente bem também. E o Pacers vai ser aquele time chato, com o Oladipo arregaçando, como a gente já viu no último ano. O Oladipo virou um jogador muito agressivo, extremamente focado na pontuação, totalmente diferente do jeito que ele entrou na NBA. Eu acho que Indiana esse ano vai fazer um baita barulho. E também já para endossar aqui o meu Milwaukee Bucks, que é um time que eu adoro também há anos. Que lugar você colocou o Bucks? Coloquei em quarto. Então. Na mesma que você, tá na dúvida, né? Mas eu cravei no quarto porque eu acho que tá um passo na frente simplesmente pelo fator Antetokounmpo. Então, eu gosto muito desse time do Milwaukee. Eu acho que eles foram cirúrgicos nessa intertemporada. Começando pelo Mike Budenholzer, que é um ótimo técnico. E tem também o pedigree de quem já chegou lá, de quem já disputou final de conferência, de quem já foi a melhor campanha do leste. Eu acho que o Giannis vai ter o melhor ano da carreira, justamente pelo fato de ser comandado pelo Mike Budenholzer, mas também eles foram cirúrgicos nas contratações. Brook Lopez encaixa como uma luva. Tudo bem, ele peca um pouco na defesa, ele peca um pouco nos rebotes, mas ele passa a quadra, ele dá o garrafão, não é que ele dá o garrafão, ele deixa o garrafão aberto para Giannis Antetokounmpo cortar em direção à cesta. Você tem o Dante DiVincenzo também vindo do draft, que traz também um pouco de pontuação para tirar um pouco das costas do Antetokounmpo. E não só, eu acho que o Mike Budenholzer tem que dar um jeito nesse time justamente para não ser tão dependente assim. Porque, tudo bem, o Giannis é um monstro, os números dele vão aparecer todas as noites. Mas não é assim que você vai chegar numa final de NBA, que seja, né? Numa final de conferência. Eu acho que as peças secundárias precisam aparecer. O Chris Middleton, acho que a galera está começando a entender que ele realmente é bom. Era um dos jogadores nas minhas listas, aí, um dos mais underrated, porque ninguém sabia que ele era bom, ninguém assistia jogo do Bucks. Agora com essa exposição um pouquinho mais de playoff e tudo mais, galera, eu espero que tenham entendido que o Chris Middleton realmente é bom. Ele jogou muita bola nos últimos playoffs. Eu acho que esse ano também, sei lá, eu tô botando muita fé no Bucks. Eu sempre botei. Só que esse ano tem tudo para dar certo, cara. É a faca e o queijo na mão, na minha opinião. Sim, sim, eu acho que também um fator que a gente tem que dar uma olhada é os jogadores importantes desse elenco estão no último ano de contrato. Então é o momento que eles precisam mostrar o basquete. O Chris Middleton tem, esse ano, mais um player option de 13 milhões, que o mais inteligente é ele não aceitar, porque ele consegue ganhar mais de 13 milhões nessa NBA com a mão esquerda dele só. O Eric Bledsoe também tem um ano. Brook Lopez, que assinou pouquíssimo agora, que não duvido ter time pagar mais por ele ano que vem, né? Que nem o Lakers fez um tempo atrás com os jogadores várias vezes. Mas o Malcolm Brogdon também, que pode ganhar mais dinheiro na NBA. Então, todo mundo vai querer mostrar o seu serviço. Então, é um time que não é só mais um Giannis Antetokounmpo que vai levar sozinho. Vai ter todo um elenco em volta dele que vai querer jogar junto e vai ter que mostrar o basquete. E é aquela motivação que eu vou voltar a bater na tecla e vou bater mais pra frente. Não tem mais LeBron. Então, o Bucks pode chegar. Não seria a pior coisa do mundo falar o Bucks está na final da NBA. Eu não vejo isso como um bicho de sete cabeças, não. Então, é esse ano. Esse ano vai ser a surpresa, esse ano vai ser a incógnita dessa Conferência Leste. Claro que eu acho que o Boston está um passinho na frente, mas eu não me surpreendo com nada. Do Bucks aí até a primeira posição que a gente vai falar, eu não me surpreendo com nada. Então, eu vou discordar um pouco. Por mais que eu adore esse time... eu ficaria bastante surpreso se ele chegasse na final da NBA. Final de conferência, não. Mas na final da NBA, ficaria bastante surpreso. Não é tipo... Eu duvido que alguém vai apostar. Mas não é um negócio que eu falaria, caramba, hein? Não acredito nisso. O Bucks chegou. Puta, achei que não ia conseguir. Eu acredito. Vai rolar surpresa, lógico. Caramba, chegou. Mas nada muito, na minha cabeça, muito absurdo. Eu acho que final de conferência seria o limite para esse time, né? Terceiro. Na minha opinião. Meu terceiro colocado é o Philadelphia 76ers. E o seu? O meu é o Toronto Raptors. Então, essa é uma dúvida também, né? Eu acho que... Eu não sei, eu acho que tô até com um pouco de dificuldade para argumentar nessa. Defendo o Toronto, então, vai. Você defende o seu segundo, eu defendo o meu segundo. Tá, não, a dificuldade é em comparar justamente os dois times cara a cara, porque é difícil, né? São dois times bem, bem equilibrados. Mas enfim, eu acho que a gente vai ver a melhor versão do Kawhi Leonard, já que é pra falar do Raptors. Eu acho que a gente também vai ver a melhor versão do Kawhi Leonard nessa temporada, porque ele precisa jogar bola. Eu acho que ele encaixa muito bem também nesse time do Raptors. Não sei. Eu acho que, assim, no fator defesa, Toronto tem boas peças. Eu acho que Danny Green, Kawhi Leonard, OG Anunoby, Serge Ibaka. Então, assim, um time que tem um potencial defensivo bem interessante. E, assim, para eles contratarem o Nick Nurse, que foi até bastante contestado na época, todo mundo falou, Dwayne Casey saiu na melhor campanha da história da franquia, e aí vocês contratam um técnico que já vem de dentro... então assim, sei lá, se for pra deixar de dentro, deixa o Dwayne Casey, entendeu? Mas assim, eu tô tentando olhar pelo outro lado. Eu acho que o Dwayne Casey, quando ele chegou em Toronto, ele era um técnico voltado pra defesa, até em Dallas, quando ele foi assistente técnico e campeão em 2011, ele era encarregado pela defesa do time. Então assim, eu acho que o Nick Nurse teve muito dedo dele, sabe, nos últimos anos aí do Toronto Raptors. Porque é um time que passou a jogar em conjunto, que teve ótima produção do banco de reservas. O Fred VanVleet ilustra isso, concorrendo ao prêmio de sexto homem do ano. Mas não só ele também, o Delon Wright jogou bem, o Pascal Siakam jogou bem, o Jakob Poeltl jogou bem, mas agora já saiu. Então, enfim, para a reposição do Jakob Poeltl, os caras pegaram o Greg Monroe, que também é sólido, já é veterano, rodado, com experiência de playoff. Então assim, eu tô bem otimista com esse Toronto Raptors. E o Philadelphia 76ers, eu acho que fica em terceiro por ser ainda um time muito jovem. Eu acho que teve boas mudanças no banco de reservas. Por exemplo, o Ersan Ilyasova e o Marco Bellinelli, que foram chaves nas séries de playoffs, saíram. O Markel Fultz ainda é uma incógnita. O Wilson Chandler eles pegaram também, que não tá mais naqueles anos bons de carreira. Não sei, eu tô ainda um pouquinho cético com esse time do Sixers, eu não sei. Defenda, Rê. Eu acho que Ben Simmons, melhor novato do ano passado, a gente vê estatisticamente o quanto é o crescimento é absurdo de uma primeira temporada para uma segunda temporada de NBA. Então acho que o Ben Simmons vai mostrar mais ainda o quanto absurdo ele é. O Embiid dispensa comentários, tanto no ataque quanto na defesa. E é aquele time que cara, é impossível você não gostar. Então eu sempre vou puxar a sardinha para os times que eu mais gosto. Não, eu adoro o Sixers também. Sim. O JJ Redick tá lá. Né? Exato. Aí tem o Fultz que pela pré-temporada eu acho que já tá diferente, aquele ombro já tá um pouquinho melhor, tá chutando de fora com mais confiança. O Wilson Chandler, que é um cara que no Denver, ele tinha jogo que ele passava dos 45 minutos, assim, então é um cara de compor elenco mesmo, de correr pelos companheiros, de composição. Manteve todo mundo, conseguiu perder os caras que você acabou de citar, que são pés importantes, mas que não é ninguém, não é nenhum Dario Saric, não é nenhum Covington, assim, que é mais importante. Então, cara, sem falar também do TJ McDeus, né? Que dispensa comentário, esse homem, esse branquelo. Esse aí mudou vários jogos de playoff na temporada. Era só colocar o cara em quadra que mudava todo o panorama. Exato, teve aquela game winner dele que ele comemorou, que os caras compararam a foto dele com o Jordan, que eu nunca vou esquecer, essa é muito boa essa foto. Então, acho que o Sixers vem pra fazer bastante barulho também. Sim, né? Cara, é muito legal ver esse time, é muito bom. E falando do que você falou do Toronto Raptors, é exatamente o motivo que eu coloco o Raptors em terceiro. Se o time tivesse mantido o Dwayne Casey, eu acho que o Kawhi na mão do Dwayne Casey ia dar um ruim pra liga. Que, pelo amor de Deus, ele ia saber usar muito bem o Kawhi naquele time. O único motivo é isso. Troca de técnico. Não é uma readaptação por completo, que veio de dentro, como você falou. Mas ainda é uma troca de técnico. É uma pessoa nova que vai comandar. Então eu vejo o Toronto em terceiro por esse simples motivo. Eu não sei se aquele elenco bom, aquele elenco de defesa e transição que tinha no passado, vai conseguir se manter por completo. Então é simplesmente por isso que eu coloquei em terceiro. E, pelo visto, unanimidade, Boston Celtics primeiro colocado, né? Não tem como. Boston é o melhor time do leste. Assim, não tem nem discussão, né? Você concorda comigo, né? Não tem. Esse time não tem discussão. É muito absurdo. Tomara. Nossa, pelo amor de Deus. Glória a Deus, como diria Cabo Daciolo, pra esse time estar saudável. De verdade, por favor, velho. Eu acho que todo fã de basquete quer ver esse Celtics saudável, né? Porque eles já têm um elenco fortíssimo há um ano, só que a gente não viu nem um pouco do que esse time é capaz de jogar. A gente não conhece o Boston Celtics. Por mais que todo mundo saiba que é um absurdo, na mão do Brad Stevens principalmente, mas a gente não viu 50% do que esse time é capaz. Eu acabei de derrubar uma tampa de garrafa aqui, são meia-noite. Eu gosto. Se for de água, eu tô morrendo de sede, por favor. Né? De água. Mas enfim, eu acho que não tem muito o que discutir aqui. É só uma análise, porque o Boston é o melhor time do leste. Pra mim é o finalista da NBA na próxima temporada, junto com o Golden State Warriors. E na minha opinião também, eu não sei se você vai concordar comigo nessa, mas talvez seja até uma opinião impopular, mas eu acho que o Boston Celtics, se eu tivesse que apostar o meu dinheiro em um time para derrubar o Golden State Warriors, eu apostaria mais no Boston Celtics do que no Houston Rockets. Eu acho que eu concordo pelo estilo de jogo defensivamente do perímetro que eles vão conseguir colocar, e aí quando você para pensar, você vai ter um Tatum que não vai ter que se doar 100% ofensivamente, vai ter perna para defender, um Jaylen Brown que vai ter perna para defender, um Al Horford que é um cara totalmente desvalorizado na defesa, porque na frente você vai ter Kyrie Irving e Gordon Hayward, que o Boston já fez o que fez ano passado sem esses dois, que são claramente os dois melhores jogadores do time. Então, cara, pelo estilo de jogo, eu acho que o que dá mais problema do que o Houston Rockets. Porque o Houston é aquilo, né? Vai bater de frente, é o gatilho louco que vai pra cima do Golden State. Mas esse time do Boston, dos dois lados da quadra, Brad Stevens é um deus. Um deus. O cara é um absurdo. Então a gente tá falando de um elenco que você pega, sei lá, 7 primeiros nomes do time, assim... Os 30 times da NBA, os 29, né, que o Boston já tem, mas os 29 times da NBA gostariam desse jogador, cara. Então, é um time que é perfeito. É perfeito. Na mão do Brad Stevens ainda, que faz mágica, nossa, eu tô muito ansioso. E eu assino embaixo totalmente o que você falou. Eu acho que dificilmente, com o Celtic saudável, alguém consiga tirar numa série de 7 jogos. O Sixers precisa de uns anos ainda para se igualar nesse nível. Então, cara, é indiscutível, é indiscutível. Eu acho que o Boston tá um passinho acima de todos mesmo. É, é torcer pra esse time ficar saudável, né? Não tem muito... Não tem outra coisa. Acho que todo fã de basquete merece acompanhar esse time. É, pra realmente a gente ver o quanto que eles são bons e o barulho que eles podem fazer. E Boston, bem, é bom pra NBA, né? Porque sim, é um baita mercado, é uma baita torcida. Esse até é um dos fatores que eu acho que eu coloco aí pra derrubar o Warriors, né? Eu acho que jogar em Boston, cara, numa final de NBA, com o Celtics chegando forte, é outra história, cara. Pesa. Uma coisa que o Golden State não enfrentou até agora, sabe? Não mesmo. E como não pegou nenhuma camisa, assim, né? De histórias, de ter uma história na NBA e não bateu de frente ainda não. Exatamente, é um time montado só pra chegar na final. Final de conferência é pouco pro Celtics, sabe? Vocês vão sentir que faltou alguma coisa. E como você já falou também, eu acho que Boston tem mais alternativas pra derrubar o Warriors do que o Rockets. Eu acho que dentro de um jogo, por exemplo, tudo bem, o jogo 7 o Chris Paul não jogou, eles ficaram a 24 minutos de derrubar o Golden State. Mas assim, a gente viu Houston atirando no próprio pé com, não sei se foram 27 arremessos errados de... Não sei, 27 arremessos errados, acho que depois do intervalo, alguma coisa assim. Foi algo bizarro, assim. E Houston acelerava, chutava errado e, enfim, caiu pela própria culatra, né? Então, eu acho que Boston tem um treinador para segurar, para alternar um estilo de jogo, por exemplo, se as bolas não estiverem caindo, para incomodar o Golden State, para fazer o cara grudar no Curry, para ser físico com ele e fazer com que ele chegue quebrado para os arremessos. O Klay Thompson é a mesma coisa. É claro que agora a gente tem um DeMarcus Cousins, né? Mas, enfim, a discussão vai para outro nível, né? É ridículo até pensar nisso. Nossa, por mais que já tenha três meses aí que ele já é um membro do Warriors. Mas, enfim. Fechamos aqui a nossa previsão do leste. Se você discorda da gente, que bom, porque é justamente para isso, ninguém é obrigado a concordar. Caso você queira entrar em contato com a gente estender esse debate... você pode me encontrar no arroba Caio Gaspareto no Twitter, me manda uma DM lá, uma DM não, me manda uma mention lá que eu com certeza irei te responder. E o arroba do Renato é Re Mantovani. Obrigado para quem ouviu mais uma vez, obrigado Re. Eu que agradeço, é sempre um prazer falar com você, né? Você sabe que eu gosto muito do senhor. E tô ansioso, hein? Uma semaninha pra gente voltar a ficar aqui 4 horas da manhã que nem retardado assistindo o jogo. Que venha. Que venha, né? Então bora conversar mais um pouquinho daqui a pouco. E vamos falar sobre Conferência Oeste daqui a pouco. E pra galera assistir o próximo episódio também, né? Até o próximo episódio. E pra você que está ouvindo no podcast, no Spotify, um beijo. Eu te amo. Eu adoro Spotify. Spotify, eu te amo muito. Até o próximo episódio. Um grande abraço.